Bem-vindo ao campo de batalha, truta. E eu sei bem quem veio pra ficar e batalhar. E quem só tá de passeio no rolê, já vi milhares passar o mesmo perreio. Vi neguinho usando e abusando do suor alheio. Eu vi quem brindou e festejou nossa chegada. Quem sorriu, quem escarrou. Enquanto a gente passava, tava na de vira cara. Quer vir abraçar agora os fogos que pinta o céu, comemora a vitória. Me preocuparam com o momento que você me embora. Partisse pro outro lado, eles não via hora. Demora, sinto muito ter que te falar, não temos data de partida, pois viemos pra ficar. Infiltrar filosofia dentro cada mente rasa. Os bagunceiros da praça fazendo entender na marra. O importante no caminho não é olhar pra cima antes de ver se a depressão na superfície que tu pisa. Vambora, que é agora, João, não vai moscar. A vida passa lá fora, é preciso ficar. Curtir um rap do bom pra cabeça pensar. Cê tá afim, então vamo aí, que eu tô indo pra lá. Vambora, que é agora, João, não vai moscar. A vida passa lá fora, é preciso ficar. Curtir um rap do bom pra cabeça pensar. Cê tá afim, então vamo aí, porque eu tô indo pra lá. É nóis, na sessão do Mike, fudendo com a porra toda, energia ativa, viva. Os fogo na roupa, então acho melhor nem debater. Com os vida louca que mira os murrão cruzado, acertando o canto da boca. Eu troquei peça do meu jogo, rima, versos em coros. Latão sempre foi tesouro, sou copas, fiz virar ouros. Eu vou vindo de longe pra falar minhas palavras. Arrombado vai engolir cada frase atravessada. Pouca ideia, sem fofoca, soca cada vacilão. Que sinceramente, dispenso a apresentação. Lá de onde a terra é fofa, piscou errado é treta. Pra cada busão laranja, 30 de dança em rapeta. Vestindo camisa G, boot rasgado na sola. Das ruas da zona louca, boca, sala de aula. Mandando rima atrás de rima, sacudindo as blusas. Letra vezes o beat, igual um pancadão na fuça. Vambora, que é agora, João, não vai moscar. A vida passa lá fora, é preciso ficar. Curtir um rap do bom pra cabeça pensar. Cê tá afim, então vamo aí, que eu tô indo pra lá. Vambora, que é agora, João, não vai moscar. A vida passa lá fora, é preciso ficar. Curtir um rap do bom pra cabeça pensar. Cê tá afim, então vamo aí, porque eu tô indo pra lá.